246, vetoração para interceptar o curso do localizador. Vou na proa 170. Nesta proa intercepta o localizador. Quem interceptará na proa 170, o gol 246? Desse mantém nível de voo 0620, voo 1170. Quando funciona o passageiro que necessita de cuidados. Ok, mensagem é um reportado, estúdio é destino 0620, o passageiro é uma senhora, idade aproximada de 70 anos, a poltrona é a 4S, está na parte dianteira da aeronave. 4 eco desacordada e ainda não teve nenhum socorro médico a bordo. Ah, não, ela está desacordada, porém ela está com tendo dois médicos e uma enfermeira a bordo, hospitalizada a mesma. Ela tem alguns lápis de consciência, porém volta, está desacordada. Esses lápis que vai e volta, ela informou ser diabética e hipertensão. É uma senhora de 70 anos viajando sozinha. Sou 4205. Pertença. E tem dois médicos e um enfermeiro que prestaram os primeiros socorros e estão acompanhando-a estão acompanhando-a a bordo. Porém, não estão com ela, entendi. É, então, dando os primeiros socorros a ela, depois ela tem lápis de consciência e volta a ficar desacordada. Então, atenderam a mesma. Tato. Isso aí, mantenha o nível de voo 060 na proa de Duna, o 1160. Duna 060, o 1170. E o 5972, controle? Marcelo. O 5972, isso aí, mantenha o nível de voo 070. 070, obrigado, para o Gol 1970, controle? 1970. De sequenciamento, curva à esquerda, vou indo para 050 para o localizador. Isso aí, mantenha 2000, mantenha a velocidade, reporte estabilizado no log. 250 para o log, 2019, passará estabilizado, 970, mantendo. 972, no sequenciamento é o número 5, reduz a velocidade para 200 nós. Isso aí, mantenha o nível de voo 080. E informe com 200 nós para prosseguir descida. Foi pro Rio 5972? Afirmo, descida até 80, 080. Reduz a velocidade para 200 nós. Informe com 200 nós e indicada para prosseguir na descida. Poxa, 888. Desça e mantenha o nível de voo 090 na chegada à ponte. Ajuste o altímetro 1019, velocidade 230 nós. Ajustando para 090-29, chegada à ponte. Gol no 888. Estabilizado, gol no 246. Go ahead. Stand 11, Airbus 330-200 to Madrid, and request push and turn. Papa Zero 4, Salvador de Madrid, Lear 4 Level 370, via Upper Zulu 17, after Falcon Flight Flight Plane Route. Take off runway 10, Lot to turn, book a departure, Caju Transition. 120.8, Salvador Departure Frequency, and Squawk 5404. Oceané 6224, Solos 41, libere a pista direita, via Foxtrot, chame Sol Salvador, frequência 1219. Via Fox, 219, Oceané 6224. 1246, cheque o trem de pouso. Vento, 140 graus, 0, meia dúzia de nós, ajuste no 019, pista no 0, pouso autorizado. O trem está embaixo travado e o pouso está autorizado para o Gol 246. Sim. Gente, desça e mantenha o nível de voo 050-5972. 050-5972. Portão 3. Alfa Juliette, portão 3. 224. Vamos ver o que chora de Bobby. Salvador, o gol 1270. Pode chegar? Feitando um pequeno exame à direita aqui da rota da formação, e informamos que temos agora mais um passageiro com idade também de 65, 70 anos, passando mal, desacordado no momento. Mais um passageiro. Quando possível, informe o posicionamento do passageiro e as devidas informações de idade e tipo de gravidade da doença. Olha só, ele está aqui na 2 Delta, também na dianteira bem próxima dessa senhora. A idade é praticamente a mesma dessa senhora. Está desacordado também, maior. Ok. Ou o 1170 desse e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés na proa do editor 1170. 15972, sob vetoração, curve à direita, vou na proa 240. O limite desta proa é demais 110 de Simbra. 1019 é o ajuste, número 3 no sequenciamento. A aeronave que precede está com dois passageiros precisamos de apoio médico e será dada a devida prioridade para o mesmo. Gente, proa 240, limite 110 de Simbra, descendo a 5.019, Rio 5972. Starting Europa 084, waiting for clearance. Esse pushback será o pode fazer. Push and start approved, we'll call you for taxi, Europa 034. Mal 95, não reduz a velocidade até Simbra, a redução de velocidade a partir de Simbra 1019. Ok, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1970, final da 10. 970, avistado, reporte sinal estabilizado, baixar para lá. Gostaria. Da mínima limpa, caso seja necessário, aumentaremos o seu limite. Você já mantém mínima limpa, correu 5972-2009. Autoriza 2000, 1970. 1970, autorizado 2000 pés, reporte no localizador. Inicie redução de velocidade para 230 nós, gol 1170. 2000 reduzido, gol 1170. 980, prossiga. Informar, 980, Salvador Recife, 350 autorizado, Guia Peso 17, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 54110, transponder. Mantenha 4000 pés. Ajuste o altímetro, 1019. Descendo a 4.019, o Sul Rio, 5972. 5.4.0, fazer o 4.2, 4.9.0. Negativo, 5.4.0, transponder, chama o pushback acionamento. 5.2, e o descendo, com 1.2.0. Na escuta? Tem condições de, assim que autorizado, iniciar o pushback de imediato? Mas tá pronto. Tente, após a aeronave da Gol parquear no 02 à sua direita, puxa e chama pro táxi, no 04. Vou parquear na 02, vai ficar o 1019. Vindo para o 1019, 4.7.19, Gol no 8.8.8. Traz o Gol no 0 para o 04. 5972, esquerda proa 180. Vai ultrapassar o localizador. Esquerda 180, vai cruzar o lote, o Rio 5972 não cruzará o localizador. Para interceptá-lo, esquerda proa 140, livre ILS. Proa 140, autorizado, sinal ILS, o Rio 5972, pode continuar a descida? Inicialmente autorizado 2000 pés. 2000 pés, o Rio 5972. Gol no 170, complete à direita, proa 080. Direita 080, gol no 170. Salvador, Europa 084, ready taxi. Europa 084, prepare taxi until gate 05, Europa 084. Taxi until beam gate 05, Europa 084. T70 no solo 49, libera a pista direita via Foxtrot. Chame solo, Salvador, frequência 121.9. Direita na Foxtrot, 1219, gol 1970. Gol 1970, livrou na Fox, 1340. 1970, segue via Alfa, Chimense da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, gol 1970. Salvador, boa noite, gol 1170, vai passar o dia de Serra, visual baixo travou. Boa noite, avistando, faixa travado, vento no 40 graus, 069, ajuste no 09, pouso autorizado, gol 1170. Eu ajuste no 09, pouso autorizado na pista 10, gol 1170. 166 a bordo, 3:50, tendo galeão. Canem 313, segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10019, bom voo. Europa 084, táxi vai a India and Alpha, hold point of runway 10, contact tower 18-195, QNH 1019. Via India and Alpha, the holding point runway 10, tower 18-195, Europa 084. Obrigado. Boa noite. Salvador, boa noite, está 3305, autorização recíproca. 3-1-3-2. Mantém a posição. Para 4000. 8-8-8, 2000 livre LS, acuse no localizador 1019. 2000, tá livre LS, no portaria do localizador 1019. Voo no 8-8-8. 69, ajuste 09, cheque o trem, aguarde pista livre. Baixou e travou, aguarda a pista livre, o Rio 5972. 1170, no solo 53, direita via taxi, eco. Chame o solo, frequência 121 nesse manual, boa noite. 29, muito grato. Rio 5972, pista 10. Pouso autorizado, vento no 30 graus, 130 graus, 069, ajuste no 019. 0 pouso na 10, Rio 5972. Salvador Recife, 330 autorizado, via rota do plano, decola 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 54-15 transponder. 3-0, recife autorizado, rota Preselo 17, Alfa Romeo e Swan, decolada 10, curva esquerda Pucaracaju. 208 é o controle 5415 no transponder da 3305. Mativo, sai da Puca, transição Caju. Puca Caju, tá 3305. Chamos de acionamento do portão 5. Camará. 01, aguarde o azul 4980. Tá fazendo desvio no 82? Afirmativo, um pequeno desvio à direita, para evitar uma formação. Já estamos na, voltando para a Cruz de Dona. Gol 988, está precisando no localizador. Rio, primeiro tráfego 1727 da Rio, e mantém após. O segundo tráfego ainda está 10 milhas fora. Ali mantém e prepara para o decolagem imediato. Ali mantém e prepara para o imediato. 8, escuta, Antônio. 1888, prossiga. Marco avistado. Continua a aproximação, é porte, marcador externo baixado travado, vento 130 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 09. Airbus da Avianca tomando posição cabeceira no 0, aguardando liberação de pista para decolagem imediata. Você está aguardando liberação, gol 1888, reportando embaixada externa, conta em embaixada travada. Muito boa noite, Europa 084. Boa noite, Europa 084. Tax, is approved a little bit ahead and maintain position on road point runway 10. We will taxi a little bit ahead and hold position for runway 10, Europa 084. So, maintain position on holding point, okay? We will maintain position at holding point, Europa 084. Lua 5972, pousou olho voo 56, mantém essa frequência, taxi autorizando até o... Uma posição meia dúzia, Romeu no parte 3. Taxi, 06 Romeo, nossa escuta, baixa 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 8, pistão 0, pouso autorizado, 130 graus, 069. Livre pouso, 10, gol no 888. Minha 3, 13, declarado 58, controle 1, 10, 0, decimal 8. 08, boa noite, né? Viagem. Salvador, boa noite, Canal 63, Brasil, decolado. 313, contato radar, tudo e mantém nível de voo 360, vigilância. 360, 63, Israel, autorizado. Israel, obrigado. 1234, Rio. Roger. Beautiful, line up on the 8, runway 10. Line up on the 8, runway 10, Europa 084. Solo 00, direito, Oliveira, na pista, via Taxi Soy Eco, chame solo, frequência 1, 2, 1, décimo 9. Noite. Você livrando Eco, chamar o solo 219, boa noite, 1888. Solo do 1888, livrando, só tá aqui. 1888, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Segue via Alfa, vai chamar antes da Juliette, gol 1888. Papa 084, clear for takeoff, runway 0, wind is 1300, 08 knots, Canadian 0, banana. Clear for takeoff, runway 10, Europa 084. Autorizado no 05, chame pro táxi. Autorizado no cheque na lenta para o táxi da 3305. Gol no 888, mantenha da Juliette. Falo que o tráfego que contou que será prosseguir está sendo liberado pelo tráfego da TAM no pontão 05. Você vai mantenha da Juliette, gol no 888. 4980, para o táxi, atendendo Fortaleza. 3 horas e 30, 82 para ver o táxi. Azul 4980, segue via Engine Alpha, no ponte espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1019. 109, Engine Alpha, ponte 7895, Azul 4980. Europa 04, Airborne 03, só mudou o controle, frequency 120.8, have a nice trip. 120.8, obrigado, boa noite, bom trabalho, Europa 04. Boa! Salvador, muito boa noite, this is Europa 084. Boa noite, Salvador, Europa 084. Europa 084, climbing and maintaining flight level 370, Puka depart. 370, Puka depart, Europa 084. Azul 4980, boa noite, autorizado alinhado, decolar pico no 0, vento 130 graus com 0,6 nuzes de nós, ajuste no 019. 1019, autorizado alinhado, decolar pico 10, azul 4980, obrigado. Beatriz 3, em processo de transferência, aguarde a autorização do centro. Chame Recife em 12, 5 decimal 1. Recife 001, para Guarulhos, aguarde cópia. Prepare saída da EL. Saída da EL, azul 5001. Falou gol no 88, estamos em posição antes da gente. Gente, mantenha a posição e aguarde para ingresso. Guardando gol no 88. TAF 3305, COB 54, TAF 3 horas e 15, alternando Fortaleza. Segue via Engen Alfa, no ponto de esperador 10, Torre 1, 1895, QNH 1019. Via Alfa, ponto de esperador 95, da 305, 19. Sou 1888, após o TAN, ingresso Juliette, portão 5. Após o TAN, ingresso na Juliette, portão 5, gol 1888. Azul 5001, Guarulhos, copia? Boas copas, 5001. Salvador Guarulhos, 320, autorizado, via Tesouro 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1208, controle, 5423, o transponder. Autorizado, via 320, Guarulhos, via Tesouro 10, decolagem da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. Contra 20018, transponder 5423, azul 5001. Correto, sim, para o feedback, acionamento. 01. Azul 4980, climbing in the flight level 350, vai a Puca de Passe. Climb and maintain flight level 350 via Puca departure, azul 4980. Segue and left part. Again? Yes, you wanted us to fly Buka departure and I did not understand the last part, the phone manager. Oh, it's only Buka departure. Okay, thank you. Buka departure, the phone manager. TAN 3305, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, vento 150 graus, 049, ajuste de altímetro 019. Boa noite, alinha e decola da pista 10 com 1019, TAN 3305. Céu, identifique, contato radar 5, 5 milhas do oeste de Salvador, proa de mar, intercepta a chegada, reporte para a descida. Queria desculpar, destino é Aracaju, confere. Foi na proa de Conde. 3305, teclado 1-1, chama o controle, Salvador, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, boa noite, 3305. Please say again the frequencies for Europa 084. 3, 1-2-6-85, enable 1-2-5-45. 2-8-8-5-1-2-5-4-5, confirm. The first frequency, 1-2-6-85. 1-2-6-85-1-2-5-4-5, Europa 084. Obrigado, boa noite. Boa, até a próxima, em uma. Controle Salvador Sans 3305, boa noite. 305, boa noente, atenção ao 330 via PUCA, vigilância. PUCA, Sans 3305, 330 mesmo. Controle UTAM 3305, está Vitor Marchalha, autoriza o presidente Aracaju. 3305 mantém ainda o perfil da subida. Temos outras aeronaves também à sua frente no mesmo perfil. É. Uno 723, torre no 8 decimal 95. 895, 723, boa noite. Está em Salvador, boa noite, com 723, sinal no 0. Uno 723, avistado, checa o trem de pouso, título 0. Pouso autorizado, vento 130 graus com 069, ajuste no 0 no 9. Rede livre pouso no 0, 1019 ajuste, está baixa travado, com 723. 018. Direct como Fox 0, Danilo, Azul 4980, thank you. Azul 4980, contact with 610, frequency 1-2-6-85. 2685, boa noite, Azul 4980. M3305 ao controle? Prossiga. Escuta, M3305. Fui Romeo Fox 018. Presente Romeo Fox 018, M3305. 1723, chame a Tony Salvador em 18, decimal 95. M3305, chame Recife 126 decimal 85. 2685, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. 723, no solo azul 17, libere pista direita via Foxtrot, chama o solo Salvador, frequência 121, desce de mão, hora. Desce, levamos pela Fox, 1219, gol, 1723. Solo Salvador, gol, 1723, levando pela Fox, uma boa noite. 1023, segue via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 04, gol, 1723. Boa noite, Xanel 6224, tem que sair uniforme para Aracaju. 224, Aracaju, 190, nível de voo autorizado, via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1208, controle, acione 0273 no transponder. Após a aerovia Golf 677, qual foi a instrução do senhor? Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, 1208 controle, acione 0273. Gente, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da 10, com curva direita na saída Conde, controle 20, decima 8, transponder 0273. Xaner 6224, apenas confirmando, após a decolagem, a primeira curva à esquerda. A primeira curva à esquerda, permaneceu, confere. Chama para o pushback acionamento no portão 3, o Xaner 6224. Camarada. Para o pushback acionamento no 9, 5001. 01 no portão 9, está autorizado, chame para o TAC. Autorizado o pushback acionamento no 5009. Pode sintonizar o 219 para a cópia autorização Guarulhos. Sigo 972, prepare-se do Dael. Aguarde o 6224. Perdão. Ô, Salvador, boa noite. É o gol 9082, a gente tem informação de forma de autorização restrita. Bola 082 para Recife, número 24, prepare-se da PUCA. Positivo, está aguardando sair da PUCA, vai preparar o gol no 982. Para o táxi azul 5001, informa alternado Ribeirão Preto 0445, autonomia 111 a bordo. Azul 5001, segue via Engine Alpha, boa espera da 10, torre 1895, QNH 10 no norte. Autorizado táxi de Alfa, ponto espera da 10, torre 18.95, altímetro no 019, azul 5001, no forte. Canem 6224, Coreano que fica de solo, que após a passagem da aeronave da Azul a retaguarda, está autorizado para o pushback no 3 e para o táxi. Após a passagem da aeronave da Azul, autorizado para o pushback e acionamento da Canem 6224. 172 Guarulhos, copia? Copia. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via Upper Zulu 10, após Taubaté. 1208 controle, 542000 transponder, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. Conforme 360 Guarulhos, Upper Zulu 10, controle 3228. Afirmativo, 5426, transponder. 5426. Correto, senhor, pushback, acionamento 5972 da Rio. Prossiga. Por favor, qual é o meu código de transponder? 0273. 0273, obrigado. Voo 9082, Recife, copia? Voo 9082 para Recife, copia? Voo 9082, prossiga. Salvador Recife, 370 autorizado via rota. Derrota da pista 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. 1208 controle, 5424 no transponder. 310, 1 50 degrees, 06 knots, Canadian 01, Naira. Trim for takeoff running 10, altimeter 109er, 05001. Camarei 9082. 5001 Airbot at 28, Salvador Control Frequency 120.8, have a nice trip. 20.8.05001, clear. Informação Uniform para Guarulhos, nível 400. 9810 para Guarulhos, aguarde está de cobra. Guarda 9810, negativa RNAV, o 9810. Entendi. 5001. Say again, 405001. 5001. Climbing maintain flight level 320, dial departure. Climbing maintain flight level 320, request direct Leda or Montauban. 4BB103, autonomia 0230, alterna Salvador. Segue via Indy Alpha, do Ponte Verdão 10, Torre 1, 1895, QNH 1019. Está autorizado Indy Alpha, Ponte Verdão 10, 1895, QNH 1019, 26234. Solo Gol 9082 na posição 05, fala pushback e acionamento. Priorizado, cima do táxi, 9082. Pushback e acionamento, chamarei para o táxi, Gol 9082. Solo Rio 9890. Tanto no zero agora um instantinho, estamos verificando essa rota junto ao centro. Obrigado. Localizador 1019 horas. Bom dia, até 2000, IBLS, montaria o localizador. Chinem 6224, boa noite, autorizado aliar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 062 de nós, ajuste no 019. Autorizado aliar e decolar, pista 10, ajuste no 019, Chinem 6224. Copia? Salvador Guarulhos, 400 autorizado via UISC 50, segue conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, BDF. 1208 controle, 5431 transponder. Empresário Guarulhos, 400, decola da 10, na saída da EL, Leda, após BDF. 120.8, controle 5431, o transponder, o Rio 9810, está na, no pátio 3, posição 7. 7, eu acho que 50, aerovia, aí conforme. Afirmativo, Water Whisky 50, Rio 9810, obrigado. Lógico no plano pushback, acionamento. Tráfego Salvador, boa noite, eu ajudo a 774, a gente está em uniforme, na parte 3, procede para Porto Seguro. Azul 2774, Salvador Porto Seguro, 180 nível, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à direita, saída Coral. 1208 controle, acione 0260 no transponder. Nível de voo 180 pela Golf 677, decola da 10, curva à direita, Golf Coral, controle 1200, uma 8, 1207. Afirmativo, 0260 no transponder, chegou o pushback, acionamento no parte 3, azul 2774. Fecha a marca, no plano 6224, boa noite, passando 1700 para nível 190. 6224, contato radar, sobre mantém nível de voo 190, vigilante. 190, autorizaria direto ao Conde, por favor. Estou guardando autorização, 6224. Sente, chama 6224. É 224, direto Conde. Obrigado, direto Conde, eu chamei 224. Request direct Mosca, as of 5001. 4001. Você que tem, as foi controlando to 51. Enable 13395. Wait instructions for direct Mosca by Richard Center. 2.1, 3, 3, 9, 5, 0, 5, 0, 0, 1, have a good one.